te fazer lutar, vou te fazer sofrer, vou te fazer chorar, vou te fazer tremer, vou te fazer gritar. Fazer sentir que tudo pode ser melhor, fazer sentir que tudo pode ser maior. Eu sou o rap, eu sou o rap, eu sou o rap, eu sou o rap. Eu sou o sonho de cada moleque meio frio, sou a realidade de cada um que me viu. Eu sou o presente e o passado de quem me sentiu, mesmo sem arma sou verdadeira guerra civil. Eu sou o pão pra cada homem que hoje sente fome, eu sou a fome que faz movimentar cada homem. Eu sou a esperança de paz na quebrada, eu sou a casa onde a revolução fez a morada. Eu sou a alma da raça de tá mais fraca, eu sou o olhar do guerreiro no momento que ataca, eu sou a bondade e o sorriso de cada senhora, eu sou perseverança de quem fica quando alguém vai embora. Na hora que você olhar bem dentro dos meus olhos, você vai ver um mundo novo, um renascer. E agora fica aqui que é seu lugar. Se existe luta no seu coração, é onde eu vou estar. Porque vou te fazer viver, vou te fazer sonhar, vou te fazer querer, vou te fazer lutar, vou te fazer sofrer, vou te fazer chorar, vou te fazer tremer, vou te fazer gritar. Fazer sentir que tudo pode ser melhor, fazer sentir que tudo pode ser maior. Eu sou o rap. Eu sou o rap. Eu sou o silêncio do luto da humanidade. Eu sou o barulho do grito da dignidade. Eu sou a morte em cada viela dessa cidade. Eu sou a vida em cada favela, deixo saudade. Sou quatro ou cinco manos que saem do crime, que me utilizam pra empregar no mundo esse regime. Sou firme resultante do ódio e do amor contidos. Sou regeneração de quem chamavam de bandidos. Sou um tapa na sua cara se isso for preciso. Se você me usar pro mal, te derrubo e te piso. Se você me quer por interesses profanos, você será cobrado sim pelos seus próprios manos. Posso te transformar num fracassado ou num herói. Vou te bater pra ver se aguento quanto a vida dói. Vou te testar, fazer sofrer por vários meses. Mas se me amas, não negue meu nome por três vezes. Vou te fazer viver, vou te fazer sonhar, vou te fazer querer, vou te fazer lutar, vou te fazer sofrer, vou te fazer chorar, vou te fazer tremer, vou te fazer gritar. Fazer sentir que tudo pode ser melhor, fazer sentir que tudo pode ser maior. Eu sou o rap, eu sou o rap, eu sou o rap, eu sou o rap. Eu sou o quilombo dessa nova geração. Eu sou seu tombo, mas também sou o seu chão. Eu sou justiça, mas também sou o ladrão. Eu sou milícia, eu sou a arma na sua mão. Feito um bom pai, eu te aconselho, filho. Você tem uma arma, e nessa arma existe um gatilho. Se não conhece as instruções, esqueça. Pois se não sabe onde mirar seu rap, atira na própria cabeça. Eu sou tristeza quando vejo um filho desistir. Eu sou a mesa onde sua ceia deve se repartir. Eu sou grande demais pra você ser meu dono. Eu sou um reino universal onde não existe trono. Eu sou de tudo e sou de todos, filhos sem limite. Eu sou o futuro do mundo, por mais que ele me evite. Eu sou de quem me ouve, quem me faz. E pra dizer tudo que eu sou, precisaria de mais mil raps iguais. Vou te fazer viver, vou te fazer sonhar, vou te fazer querer, vou te fazer lutar, vou te fazer sofrer, vou te fazer chorar, vou te fazer tremer, vou te fazer gritar. Fazer sentir que tudo pode ser melhor, fazer sentir que tudo pode ser maior. Eu sou o rap, eu sou o rap, eu sou o rap, eu sou o rap.